alto e profundo que eu me quero salvar de tanta saudade. Diz-me que posso ligar, mesmo que seja a cobrar. Diz que sim, diz que sim. Vou estar sempre aqui, haja o que houver, e fazer por ti o melhor que eu souber. E mesmo que tu já não queiras saber, vou esperar que atendas, nem que seja sem querer. Sim, vou estar sempre aqui. Diz que sim, diz que sim, que posso ligar. Diz que sim, haja o que houver. Diz que sim, eu estarei perto de ti. Em abril, temos produtos Amanhecer para si. Cole o autocolante da Festival no vidro do seu carro e ganhe sacos de compras. Okay. Esta é a Rádio Festival, a rádio do Grande Porto. Tenho duas conversadas, sei que às duas faço falta. Uma é alta da beira baixa, outra é baixa da beira alta. Uma é alta da beira baixa, outra é baixa da beira alta. Meninas da beira baixa, meninas da beira alta. Meu coração não vos deixa, dá-lhe aquilo que lhe falta. Quando à beira baixa vou, a mais alta conversar. Na beira alta ficou a mais baixa sem o seu par. Na beira alta ficou a mais baixa sem o seu par. Eu não sei como te chamas, ó Maria Faia. Meu coração não vos deixa, dá-lhe aquilo que lhe falta. Da beira baixa saí, à beira alta voltei. De um amor me despedi, outro amor logo encontrei. De um amor me despedi, outro amor logo encontrei. Tengo la camisa negra, porque negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi perdo hasta mi cama. Gostou também desta segunda hora das nossas madrugadas? Ótimo, então fique por aí para ouvir a terceira e última. Até já. Senta nos teus olhos, é só te olhar, que está cansado de andar e andar, e te chegar de volta sempre ao mesmo lugar. Todas as portas se podem abrir, dia após dia até conseguir. Me dê a mão.